9800-9300. Ou então, pode baixar agora no seu telefone o aplicativo GF Play. Aplicativo GF Play. 8h21, 8h21, muito boa noite, Piauí, Maranhão, Ceará, boa noite, Brasil. Desde as 5 horas da tarde, estamos aqui levando para você a apuração dos votos e a divulgação dos nomes dos eleitos. Já já teremos mais informações sobre as eleições para a cidade do Piauí, Maranhão e Ceará, para o cargo de prefeito. Vamos aqui trazer notícias agora sobre a eleição para a Câmara de Vereadores, com destaque aqui para a Câmara de Vereadores do município de Teresina, capital do Piauí. A eleição não foi concluída ainda. Eleição para vereador, só sabemos os nomes dos eleitos quando realmente todos os votos forem computados, né? Porque pode ter alteração. Nem sempre aquele que tem mais votos, ele entra, tem um voto de legenda, tem um voto da coligação, enfim, isso pode ser alterado. Mas vamos aqui divulgar para você, deixa eu só situar aqui quantas sessões apuradas na capital do Piauí nesse momento. Deixa eu confirmar aqui, está quase encerrando, né? 99,24% das sessões apuradas para Teresina no Piauí. Então deixa eu trazer aqui as informações para vereador. Eu vou divulgar aqui os nomes dos 30 vereadores mais bem votados, né? Vamos, necessariamente, nem sempre aquele que foi bem votado vai entrar como eleito, né? Porque às vezes quem fica na colocação, em Teresina são 29 vagas. Muitas vezes quem fica na coligação ou na colocação 32, 33, dependendo da coligação dele, pode entrar, né, pelo partido. Enfim, isso pode ser alterado. Mas vamos lá, saber quais são os nomes dos vereadores até agora, candidatos mais bem votados. Primeiro lugar, isso aqui já pode dizer que está eleito. Eduardo Dragalana, é novidade, né, na Câmara ele. 9.196 votos. Eduardo Draga é o mais votado em Teresina, com 99% das urnas computadas. Bruno Vilarinho também é o segundo colocado, ele teve boa votação, 7.928 votos. Terceiro vereador mais bem votado, Daniel Carvalho. Daniel Carvalho do... Aliás, perdão, Enzo Samuel do PDT, 7.903 votos. Enzo Samuel é o atual vereador presidente da Câmara. Quarto lugar vem Daniel Carvalho, MDB, 7.787 votos. Juca Alves, que é novidade, aparece aqui do PRD, 7.562 votos. Rocalim, do PRD, 6.758 votos. Ana Fidelis, 6.717 votos. Na sequência aparece Joaquim Duarte, com 6.641 votos. Fernanda Gomes, que é vereadora, né? Eleita, 6.517 votos. Gustavo de Carvalho, 6.444 votos. O Venâncio, do PT, 6.318 votos. O Diolindo Moura, que é atual vereador, reeleito aqui, com a votação de 6.155 votos. Carlos Ricardo, 6.141 votos. O Zé Félix, 6.056 votos. São os outros mais bem votados. Seguindo aqui a... ...1.866 votos. Depois vem Euzuila Calisto, do PT, com 5.863 votos. O Petrus Ervili, que é jornalista, do PP, que também é novidade, 5.848 votos. Alain Brandão, PRD, 5.748 votos. João James Guerra, do Avante, 5.734 votos. João Pereira, do PP, 5.693 votos. Mais bem votado ainda, Luiz André, do PL, 5.631 votos. Doutor Leonardo Lages, do PL, 5.516 votos. Capitão Roberval Queiroz, PRG, 5.387 votos. Samuel Alencar, União, 5.387 votos. Dudu, do PT, atual vereador, teve 5.374 votos. Inácio Carvalho, 5.387 votos. Valdina Pires, do PT, que é novidade também, 5.050 votos. São aqui os 30 primeiros, né? Eu vou divulgar ainda mais 5 nomes aqui na sequência. Caio Bucá, que também teve boa votação, 4.920 votos. Guilherme Xavier, do PT, 4.893 votos. O Neto do Angelim, do PV, 4.762 votos. Zé Filho, do PSD, 4.740 votos. Luci Soares, ex-deputada, MDB, 4.633 votos. Aloysio Sampaio, 4.603. Renato Bergé, 4.388 votos. Bem, o número de cadeiras na Câmara de Vereadores da Capital são 29. Então, nós divulgamos aqui a lista de mais de 30, cerca de 35 nomes dos mais bem votados. Aquilo que a gente já falou, né? Às vezes o candidato tem uma boa votação, mas entra aquele que tem uma menor por conta aí do coeficiente, da legenda e tal. A gente só vai ter a definição dos eleitos quando realmente todas as sessões eleitorais foram computadas. Mais votados no evento. Eleições 2024. O futuro da sua cidade em suas mãos. Vamos trazer uma comissão para as últimas cidades do Piauí, que ainda não. Freitas também, lá tem que ter função. 100% das sessões apuradas. Pedro Gomes, do PT, é 38. 50,42% dos votos. Doutor Dilano, 39,25%. Doutor Ricardo Camacho, que não tem 5,5% dos votos. Então, Pedro Gomes, do PT, em José de Freitas, é prefeito eleito. estado do Maranhão, ouvindo. ...22% dos votos lá. Muita cultura firme. De 90% dos votos apurados para a disputa continua acirrada entre os três principais candidatos. Para saber quais irão para o segundo turno, só dois passam, né? O Nunes, atual prefeito, é de 29,39% dos votos. O pessoal, 29,40%. O Paulo Massal, o técnico, tem 28,20%. Dos votos, o que significa dizer que foram 198.794 votos. Doutor Pessoa, do PRD, atual prefeito, não foi reeleito, ficou em terceiro colocado, com 2,20% dos votos, que representa apenas 10.131 votos. Na sequência, tem o professor Tony, do Novo, teve 1,34% dos votos, que significa dizer que foram 6.169 votos válidos. O Francinaldo Leão teve, do PSOL, ele teve 2.350 votos. Santiago Belisário teve 860 votos. Geraldo Carvalho, PSTU, né, obteve 643 votos. Lourdes Melo, 535 votos. Teocírio Alencar foi o último colocado, com 214 votos. Então, esses são os números oficiais para a Prefeitura de Teresina, confirmando a vitória de Silvio Mendes. agora divulgar os nomes dos vereadores eleitos para a cidade de Teresina, no Piauí. Já temos a confirmação dos 100% das sessões apuradas, então já podemos dizer aqui os 29 eleitos no pleito de hoje. Vamos lá. Primeiro lugar, Eduardo Draga Lana, teve 9.233 votos, eleito. E aí, Bruno Vilarinho, também eleito. Enzo Samuel, aqui eu vou divulgar os eleitos, vamos lá. Bruno Vilarinho, Enzo Samuel, Daniel Carvalho, Juca Alves, Roncalim, Ana Fidelis, Joaquim do Arroz, Fernanda Gomes, Gustavo de Carvalho, Venâncio, Diolindo Moura, Carlos Ribeiro, Zé Neto, Valdemir Vigino, Ismael Silva, Euzuila Calisto, Petros Evelyn, delegado Rony Guerra, João Pereira, Luiz André, Samuel Alencar, Dudu, Zé Filho, Luci Soares, Aloysio Sampaio, Fernando Lima, Carpejane Gomes, Tatiana Medeiros. Então estes são os eleitos. E aí temos aqui aqueles candidatos que tiveram, inclusive, mais votos de quem muita gente que está aqui, que ficou na suplência por conta aí do partido, que foi Alan Brandão, teve 5.797 votos, é o primeiro suplente do partido, né? Portanto, não foi eleito. O último vereador de Teresina que entrou, que foi a Tatiana Medeiros, ela teve 2.925 votos. Então, o suplente lá teve mais de 5 mil e não entrou. E aí segue lá os suplentes que não conseguiram se eleger, doutor Leonardo Eulálio, capitão Roberval Queiroz, Inácio Carvalho, Valdina Pires, Caio Bucá, Guilherme Xavier, Neto D'Angelim, Renato Bergé também não conseguiu, Cícero Magalhães não conseguiu ser eleito, Terezinha Mendonça também não, Graça Morimbo, Vieira, Júnior Macedo, Poliana Rocha, Evandro Ide, professor Zenito, Samanta Cavalca, jornalista, também não conseguiu, Pedro Alcântara também não. Esses aqui são os suplentes dos seus partidos. Muito bem, agora são 8 horas e 29 minutos, 8 e 29. E por aqui finalizamos essa cobertura da Rede de Rádio Verdes Campos Sat nesta noite de domingo. Dia histórico, dia importante para os brasileiros que foram às urnas para escolher o prefeito da sua cidade e os vereadores que estarão nas câmaras municipais. A equipe da Rede de Rádio Verdes Campos Sat, desde o início da manhã, esteve aqui de prontidão, levando para você a melhor informação das eleições nesse domingo por todo o país. Destaque aqui para as eleições municipais no Piauí, Maranhão e Ceará. Nós queremos informar que outras informações sobre a apuração dos votos, sobre os eleitos das cidades, você terá acessando o portal verdescampos.com.br. E amanhã, já no Jornal Verdes Campos, primeira edição, você também terá informações dos eleitos de várias cidades do Piauí, do Maranhão, do Ceará e de todo o país. A todos nós, nos resta dizer a você que foi eleito, parabéns. Governe para todos da sua cidade, os que votaram e os que não votaram. Parabéns a todos os prefeitos eleitos das cidades pelo país e os vereadores. 8 horas e 40 minutos, 40, paz e bem para todos. Boa noite. E amanhã, a partir de 6 da manhã, você fica com o Jornal Verdes Campos, primeira edição com Carlos Santos. Ao meio-dia, eu estou aqui ao vivo com o Galego do Jornal Verdes Campos, segunda edição, também com informações da cobertura dos eleitos. Um abraço a todos, bom fim de noite e é para frente, as malas batem. Cobertura das eleições 2024. O voto. A movimentação nas sessões. O dia dos candidatos. A apuração final e os eleitos. Rede de Rádios Verdes Campos Sati. Eleições 2024. O futuro da sua cidade em suas mãos. Verdes Campos Sati. É a Verdes Campos Sat. É a Verdes Campos Sat. Transmitindo via satélite para todo o Brasil. Transmitindo também via internet no endereço www.grupofranli.com.br/FM Verdes Campos. Verdes Campos Sat. Tecnologia de ponta a serviço do seu rádio e do seu entretenimento. O sucesso popular do Brasil. Agora no seu rádio, você ouve o Momento GF8. Ouça o depoimento de quem usa e aprova os produtos GF8. Aqui quem está falando é a Auricélia Gomes, aqui do povoado Santo Antônio. Sou revendedora dos produtos GF8. Eu tenho todos os produtos como cloreto de magnésio, ômega 3, mega ré, óleo Santa Helena, rosa mosqueta, cápsula de graviola, melatonina. Todos os produtos podem ser adquiridos pelo telefone 86 995 71 2070. Você ouviu o Momento GF8. Baixe nosso aplicativo GF Play e saiba mais. Melhor plano de assistência familiar é na Pax União. Clínica de primeira com menor preço do mercado é na Pax União. Consulta de vista grátis é na Ótica Pax, na Pax União. Melhor serviço funerário e o melhor atendimento é na Pax União. Empresa com credibilidade de quase 50 anos no Piauí. É Pax União. Pela vida. Meu amigos, aqui quem fala é Franli. Quero lhe falar sobre o óleo Santa Helena. É um ótimo repelente, principalmente nessa época de inverno. Você vai sair, tem muito mosquito, tem muita muriçoca na sua casa, no seu quarto, na roça. Então tem agora o pulverizador, você bota um pouquinho de água dentro, tá certo? E bota umas gotinhas de óleo Santa Helena. Pronto, você pode borrifar na sua roupa, não vai encortar uma muriçoca, um mosquito. E também dentro do quarto onde você dorme, além do odor bem gostoso, aquele cheiro gostoso que você vai inalar à noite quando está dormindo. Vai se livrar de tudo que é de inseto voador. Óleo Santa Helena. Você encontra com o nosso agente de venda ou nosso telefone. 86-323-3600-24 horas. Rede Verdes Campos Sat, operando via satélite para todo o Brasil e para o mundo via internet. Verdes Campos Sat. Audiência comprovada. Retorno garantido para anunciar o que ainda. Sintonize e ouça sucesso. Rede Verdes Campos Sat, a mais popular do Brasil. Verdes Campos Sat, uma rápida e a confiabilidade do público.